Hoje é um dia de grande emoção, mas também de imensa alegria para o grupo de voluntariado comunitário da Liga Portuguesa contra o Cancro de Oliveira do Hospital, pois este ficará na história deste grupo e do nosso concelho. A vida é feita de desafios, desafios que nos ajudam a ser melhores a cada dia, a sermos mais altruístas, mais humanos, mais empenhados e mais sensíveis em função de causas, e esta é uma causa que nos liga. Não nos restando dúvidas que dar mais tempo à vida é também dar mais tempo aos nossos doentes, apoiá-los, dar-lhes uma palavra de conforto e de esperança, ajudar a ultrapassar a fase mais difícil da vida de cada um. É a maior recompensa que podemos receber. É o que nos preenche e cada vez mais o que nos move. E para todos os doentes, o nosso carinho e solidariedade.